Fukushima, Sunshine, Bay, Sabadu, 1-1-8, this one of the same. Sistema 723, autorizando o sinal do ILFX Radio, essa via para 2003, o ajuste na 09, para estabilizar. 29, essa via 2003, para estabilizar o voo, faz isso. comissão pushback, portão pátio 3, aguardando o copo, segurão. Autorizado, aguardando o copo, 9973. E o 5972, copia. Copia. O 5972, autorizado. Guarulhos, Corrijo Galeão, nível 360, via reta do plano de voo, pousando 44, seguro conforme. Decolagem da pista 1-0, fazer decolagem, curva direita. Perfil de saída São Bruno, Leda, Doco, aceno transponder 5511, controle Salvador 1-2-0, decima 8. DM0, autorizou Galeão, decolagão 0, curva direita, Salvo, Ponto, Leda, Doco, aceno 44, segura em rota. 5511, transponder 1-2-0, 80 no saída ao Rio, 5-9-6-8. Pátio 5972, passe pronto para o Cuxec. Azul 2774, copia. Olha aí, 4959, Azul, puxa a salamenta. Aguarde, 4959. Torre Salvador, boa noite, é o 7201, LS. X-ray 1-0, instrumento. Gente, vou 1-7-2-3, reporte visual com campo, ajuste no 0 no 9. 19, vai tomar a vida. Azul 7-2-7-7-4, copo. 2-4-2-7-4. Autoridade Porto Seguro, Nizano 60, Veusco 33, decola 1-0, atraso de decolagem curva direita, perfil de saída coral na Bravo. Aceno transponder 0222, controle Salvador 120, decima 8, aguarde para o protegimento. Táxi Azul 5001, 95 a bordo, autonomia de 4 horas e 42, alterando Ribeirão Preto. Táxi direito, vem em destino pronto, no ponto de espera, ajuste 1019, Azul 5001. É isso, chama pronto, tá certo. 5001. Visual, táxi da frente. Estando avistados, no grupo Alto Costão 0, vento 1700 graus, 1-4-9. Geral 9963, copia. Copia. Autorizado com fins, via rota do plano de voo, pouso 1-0 cuidado, pouso 1 no meio, conforme. Nível 360, decola pistola 0, faz a decolagem com a direita, perfil de saída São Lomo, Luta Motiva, aceno transponder 5505, controle Salvador 120, décima 8. Aguarde para iniciar o protegimento, federal 9973. Azul 2774, escuta. Escuta, por favor. Proteja por gentileza as informações. Dado o ponto seguro, nível 1180, decola pistola 0, saída coral 1 Bravo, curva direita para decolagem, via Whisky 33, transponder 0222, e o controle Salvador 120, versão 8, azul 2774. Filmando nível autorizado é 1-6-0, solicita 1-8-0. 1-8-0, pera. Ok, será coordenado 1-8-0, aguarde o azul 2774. Pera lá. Pronto, azul 5001, visual pro tráfego na curta. Faz o tráfego na curta, autorizando a NERI manter, azul 5001. Faz o tráfego na curta, ali mantém 5001. Verão azul 973, cotejo, por gentileza. Autorizado com fins, nível 360, decolando para 10 com curva direita, nação 1, Leda Mótima. Trovia o Cezulu 10 até por base, depois o Cezulu 16. Controle 1208, eu não copiei, só transponde. Transponde 5505. 5-0-5, está pronto para o táxi com dois a bordo, estamos alternando o galeão com 3 horas e 30. Estacionamento correto, fizeram 9973, táxi autorizado em frente, segunda direita, do táxi Índia, ponto de espera, chama pronto, ajuste no 019. Em frente, Índia, no 019, chama pronto, na 973. Só de 74, na escuta. Prossiga. Autorizado, 180, ponto seguro. Autorizado, obrigado, ajuda 774. Gol 1723, no solo aos 37, libera direita, via taxi Foxtrot, mantenha no escuta, táxi autorizado via alfa, reporte para ingresso na Juliette. Táxi na sua escuta, via alfa, vai chamar para ingresso na Juliette, gol, assista. Aqui está livre a final do ILS X-Ray, deixa para 2003, ajuste na 019, informe estabilizado. Para 2000, no 019, está autorizado ali a X-Ray, está estabilizado com o 354. Ligo 001, decolagem autorizada, pistão 0, ventão a 00 graus, latins mais. Ligo decolagem 5001. Pode iniciar já na parte 3, não para o táxi. Tem que gerar 9973, autorizado LL manter. A linha é manter, 9973. Azul 5001, decolado aos 39, chama controle Salvador, 90, 208. 208, 1001, boa. Salvador, boa, azul 5001, decolou na escuta. Azul 5001, contato radar, supera nível 320, via São João. 320, via São João, 5001. Oceana 3, Lima. Sim, Geral 9973, autorizado decolagem pistão a zero, vento a 2,0 graus, 1,7 nós. Desde a decolagem, 9973. Puxa, tem estacionamento, 5972 Rio. Aguarde Rio, 5972. Aguardando. Tá pronto pro taxi, o azul, 4959, estamos com 69 a bordo, 1320, Salvador. Frente azul 4959, taxa autorizada em frente, vindo direito do taxi Índia, puxando pronto no ponto de espera, ajuste na 019. Índia no ponto de espera, a medicinária do espaço. As 973, decolada os 42, chame o controle, número 0, desse no outro. 2089973. Controle de Salvador, Federal 9973, muito boa noite, está cruzando 040, comando direito, ele fica direto legal. Autorizado direto Leiba, subestrando 390, vigilância, acelerar 9973. 390, vigilância 9973. 354, completa aproximação, chama pelo Salvador, 118, décima 95. Salvador, 118, 95, gol 1355. Controle azul 5001, desviou à direita na proa 210 por 15 milhas. Está livre do Zio, azul 5001. Gente, desvio 5001. Salvador, boa noite, voando 354 na final da 1-0. Boa 354, aporte visual. Vai reportar visual, boa 354. Boa 354, aporte visual. 5001, após visual, vem direto Mótiva. Direto Mótiva, 5001, obrigado. Está entrevistado, ponto autorizado, pistola 0, 120 graus, 15 anos. 7 livre, pouso 90, gol 1354. Gente, mantenha a pressão. Azul 5001, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna 125, decimal 10. 2835, 251, Azul 5001, boa. Fechou o paciente do tráfego, chama o Recife agora no 2835, alternando 2510. Muito grato, tenha uma boa noite. Boa noite. Tá bom, 3 horas e 55 da manhã, até na vitória. Gente, agora eu fico. Boa. Roma 354, seu salve, 48, Petrobras Taxi Alfa, reporte antes dos anos. Conseguindo a alma, reportante da Juliette, mano 3, comando. 14959, autorizado a Nero decolar, vento no 20 graus e no 7 mais. Autorizado a Nero decolar, 4 graus. Você conversa? 1 a 20 graus com 17 mais. 5972, me escuta. Felicitação do controle, apague o decolagem e mantenha a reta até 4.000 pés. Última 3.0 graus, 159, decolagem tudo elétrico. Obrigado, decolagem. Vento no 2 graus, 1.6 2774, colado 57, chama o controle 208. 4908, Buenos Aires, azul 2774. Controle Salvador, Buenos Aires, azul 2774, cruzando 1400. Azul 2774. Contato radar no decolagem, eu para nível de voo 180, após 2000 pés, foi direto para o coral. 7180, após 2000, para o direto coral, azul 2774. Xaner 6224, aguarde autorização. Faça. Defesa prevista? Transição Aracaju. Por favor, Aracaju, obrigado. Controle? Sim, escutando. Eu reformo a operação visual, chuva leve sobre o campo, visibilidade de 6 km. Obrigado. 25972, chama-se 136, chama 28, decimal 35, alterna 125, decimal 10. Campo Recife, 2835, alterna 2590, 5972. Obrigado, bom trabalho. lá do táxi, ponto de espera, pista 90. Tá 4738. Nós 59, 10 informa agora a operação abaixo dos níveis visuais. A chuva moderada sobre o campo, perto de 700 pés, visibilidade de 4 mil metros. Essa é a gente, o passado de mais, que vai prosseguir e entrar em ótima linha, né? Trabalhar a melhoria ou tentar conseguir trabalhar. Gente. Agora, somente a confirmação do sinal é 04959. 04959, submetendo o de voo no 60, utilizado pelo controle ILEL, passa a posição coral, serviço radar encerrado, chame logo no 201. Estando Salvador, boa noite, Brasil, 37-13, senhor de Gatiarme, passando o Conde, mantendo 140. Ali, Salvador, boa noite, na 4732, passa aqui, 7-7, na ponta, na 3-7-0, da presente direto, código. Confirmando código Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme. Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme, direto, tá? 4732. Controle, o 4732, possibilidade de coordenar approach por aqui? 4738, agora de coordenação com o centro de X, contém inicialmente o de código. Obrigado, Lara. Autorizado direto a pouco. Opa, a pouco, 4738, obrigado. Autorizado decolar, 130 graus, 119. É, livre decolar, pistão 0, Canela 2, Escócia. A nível 774, passa, está a 62 milhas, sudoeste do BR de Salvador, ele está na Alice Hatcham, controle ilhéus na frequência 120, decimal 1. 120, decimal 1, azul 274, não vou. Com 4738, chame Centro Recife, chame 26, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 25, 45, boa, tá certo. Pronto. Livre 713, apresente o voo direto pelo, reposta no dia 18. Chama o voo direto pelo, chama no ponto ideal, Livre 713. Chama o controle Salvador, 120 decimal 8. 1208, é 224. Contato a de colagem, eu quero nível de voo na 90. Após 2 vetores, vou virar o código. 190, prove a posição. Qual é a posição? Posição Conde, da saída Conde. Havia sido autorizado por Aracaju, autorizado por Aracaju? Foi de quanto você vai sair na aerovia direto para Aracaju? Prode Conde, né? 2-4. Para 3.000 pés, a gente era 019. 3.000 pés, 019, qual é o seu? 3.7, muito obrigado. A senhora ativaria a restrição? Meter a 7 por 2, 40 dedicada? Chamada a todas as restrições em pelo 2713. 3 mil pelos de restrição, obrigado, senhor. Serra, Torre Salvador. Salvador Serra está na posição 5, solicitando rebote para remota 12. Posição 5 do Pátio 1 para remota 1-2? Positivo. Autorizado, chame o término do rebote, acho que é 90 Serra. Ok. Alfa Romeo 363, meia 224, obrigado. Boa noite, senhor de edificação. Eu na cruz de duas, vista para quatro, meu pé, ajuste na 019. Eu vou direto do Duna até Beijo. Guardando o outro você. Tá completamente de volta o setor, ok? Tente. Autorizada a chegada da Bonel de Ana, o presente foi direto para o 050, 050 mesmo. Exato para 50, tá? 3, 1, 5, 2. É, controle 1920, pode ser 1990 final. Ok, você dirige 1990 ou 230, chamar 1924. Já está próximo ao ideal, já que vai ter que coordenar, pode ficar no 1990 então como final, 1224. Como autorizado pelo Centro Recife, no final 230, chamar 6224. Autorizado da presente, o 230, 6224? Sim, motivo. Se subindo 230 na 224. Do 2713 para o localizador, curva esquerda para a 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, 2714. 2714, sim, se você para 2010, ajuste 09, autorizado o final do procedimento e elétrico 100 pista 0 de Salvador, reporte estabilizado. Chinelo 0714. 2010, não tem nada autorizado, elétrico 100, reporte estabilizado, 0714.